Está enganado, está enganado por uma razão. Eu acho que o almoço é um momento dos seus convidados. Tem aqui algo que é capaz de não ter percebido. É que os seus convidados são um conjunto de convidados das pessoas que são homenageadas. Eles próprios dão-nos uma lista de pessoas que gostavam de homenagear. E como é um momento único, quando nós recebemos uma homenagem destas na nossa vida, eu acho que também é um momento que não é esse dinheiro que nos faz diferença. Poderá, penso, não sei o número, mas por pessoa, não sei neste momento qual foi o preço, mas é um preço bastante razoável, agora não me recordo. Mas foram convidados mais de três restaurantes para poderem fazer isso? Foram convidados três restaurantes para darem preço, mas aquilo que está na agenda não é isso. Eu acho que é um momento que não é por aquilo que se come, mas é sobretudo por aquele momento do convívio e essa de algumas pessoas que são aqui homenageadas. Terem 10, 15 convidados, nós geralmente temos entre 10 a 15 convidados para estas pessoas.